eu vou. Vem campinar, a raiz do Deus dará. Madurou o feitiço e a virgem coberta de flores se iluminou. Clareou o farol da esperança. Clareou o farol da esperança. A amargura da nossa chegança, a amargura enterrou. Levanta a vozinha do seu lado, tá aqui, tá. balaú. Chama os caboclos pra guerra. Inferno mora aqui na terra. Homem, vou se encaminhar.